A Yoga da Estabilidade Mental. Você fica estável quando as pessoas fazem fofoca a respeito de você? Você fica estável quando criticam você? Quando tiram sarro de você? Quando te humilham? Quando te desrespeitam? Quando você perde o emprego? Quando te traem? Existem muitos tipos de traições, Bima. Traição da confiança, traição da amizade. Nossa! É quando falam demais, então, se... Eu estou olhando para você. Não, Bima, tem que olhar para algum lado. Quando você fica estável quando falam, metralham na sua cabeça, falam sem parar, nem respiram. Tem gente, você conhece, né, Bima? Gente que fala sem parar, nem respira para falar, né? Então, e quando o que você está esperando não chega, você fica estável? Então, basicamente, todos nós precisamos dessa yoga, a yoga da estabilidade mental. É o que nós vamos ver como conseguir, né? Como ser, como fazer, como praticar no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 48. No Bhagavad Gita tem tudo, né? E você que não tem o Gita, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando já o link agenda. A Bimala pôs esse link aí, mas na sequência está aí livros grátis. Você clica aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar totalmente de graça, sem pegadinhas, sem ter que ir para lugar nenhum. É só clicar e já abre o Gita aí de graça, sem curta link, sem nada dessas coisas. Não, de graça mesmo, é isso aí. A única intenção dos devotos é espalhar esse conhecimento. E a gente tenta ajudar eles a fazer isso. Tá? Não era para falar tudo isso. Tá bom. Sim, senhora. Não, eu... Eu sou um yogi. Eu sou um yogi. Como um meu irmão espiritual falava, né? Eu sou um yogi, Bimala. Eu sou um yogi. Então você pode falar à vontade aí que eu sou um yogi. Ai, não é fácil não, viu, ser yogi. O que eu estava falando mesmo, Bimala? É verdade, que mais? Nós vamos fazer o convite mais uma vez, né, do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna. Se der tempo, o culpado sou sempre eu. O culpado sou eu. Se eu falar demais, não dá para ler, né? Então tá bom, vamos lá, vamos falar de menos. Bom, então vamos ver como funciona, como praticar a Yoga da Estabilidade Mental, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye. Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasadi goura bhaktavrinda hare krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Essa yoga aí eu acho que vai me ajudar a manter a estabilidade mental enquanto alguém dá bronca, enquanto alguém fica gesticulando, parece manobrista de avião. Não, aí não dá. Aí eu acho que nem... Acho que aí não vai dar, Bimala. Ficar com estabilidade mental diante de uma bandeja de alimentos que foram oferecidos a Deus no altar, ah, não dá, aí não dá. Aí você já está apelando. Tá, sim, senhora. Vamos lá, então vamos tentar cantar o verso... Onde está o verso 48? Está aqui. Fica com a mente estável enquanto a Bimala bagunça o coreto. Desmarca tudo, muda tudo, abre janela que não precisa. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Quando a cruz pesada começa a esmagar. Tá bom. Yoga ista kuru karmani sangantyaktva dananjaya siriya siriyo samo bhutva samatvam yoga uchate. Não vou nem falar mais nada, Bimala. Não, você fica aí, você fica cutucando e depois... Não quer que eu falo, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Tradução, não, palavra por palavra, Bimala, tá vendo? Nossa, Krishna Balarama Arade. Yoga está fixo na yoga. Fixo na yoga. Muita gente não sabe nem a tradução de yoga. Fala em yoga, acha que faz yoga, fala de yoga, mas não sabe nem a tradução da palavra yoga. Yoga em português é a conexão, a ligação, a união. Então muita gente não sabe nem a tradução da palavra yoga, né? E sai falando em yoga, e acha que faz yoga, e acha que está ensinando yoga, e por aí vai. Tá bom, yogais... Yoga está, tá vendo? Errei tudo, Bima. Yoga está fixo na yoga. Kuru, executar. Karmani, seu dever. Sangam, apego. Tyaktva, tendo abandonado. Dananjaya, ó Dananjaya. Siddhi asiddhiyo, no êxito e no fracasso. Sama, o mesmo. Bhutva, tendo se tornado. Samatvam, estabilidade mental. Yoga, yoga. Uchate, chama-se. Tradução completa. Desculpem, tradução completa. Fixe na yoga, ó Arjun. Execute seu dever e abandone todo apego a êxito ou fracasso. Tal estabilidade mental chama-se yoga. Krishna diz a Arjuna que ele deve agir em yoga. E o que é essa yoga? Yoga quer dizer concentrar a mente no Supremo através... do controle dos sempre perturbados sentidos, tá vendo? Poxa vida, que definição, hein, Bimo? E a mente, nós temos seis sentidos incluindo a mente, né? A mente então está a milhão, né? A mente das pessoas comuns está a milhão. Se não for um devoto, né? Se não for um devoto, vai ser difícil controlar a mente, porque a mente das pessoas comuns tem muitas metas, muitos alvos, muitas direções. E aí, meu amigo, ela quer ir para lá, quer ir para cá, você quer pensar isso, você quer aquilo, aquilo. Nossa, quanta coisa para pensar, né? As pessoas comuns são assim, muitas metas, muitos desejos a serem satisfeitos, muitas ansiedades. Mas yoga quer dizer concentrar a mente no Supremo Senhor Krishna através do controle dos sempre perturbados sentidos. E quem é o Supremo? É Krishna. O Supremo é o Senhor Krishna. E por ele mesmo estar dizendo a Arjun que lute. Arjun nada tem a ver com os resultados da luta. Tá vendo? É isso aí. Transcendental, transcender. Ganho ou vitória são da incumbência de Krishna. Arjun é simplesmente a agir de acordo com o que Krishna dita. Seguir o que Krishna dita é yoga verdadeira. Tá vendo? Agora você já viu falar o que é yoga verdadeiro. Yoga verdadeiro é fazer o que Krishna manda. E isto se pratica no processo chamado consciência de Krishna. Então esse é o segredo da estabilidade mental. Seguir o que Krishna dita. Isso é yoga verdadeira. E isso se pratica no processo chamado consciência de Krishna. Só, e tem outro detalhe, Krishna já falou, isso se executa alegremente, sem sofrimento, né? Sem sofrimento. Como o Prabhupada falou, né, Bimala, naquela aula. A gente convida as pessoas para cantar, dançar, comer e beber. Ninguém vai ficar para falar para você ficar apertando o nariz, sentar desse jeito ou daquele jeito, se torcer, se contorcer, não. Tem nada disso, não. Aqui é a yoga verdadeira. A yoga verdadeira se executa alegremente. Então, só através da consciência de Krishna é que uma pessoa pode renunciar ao sentido de propriedade. É preciso converter-se em servo de Deus, Krishna, ou em servo do servo de Krishna. Essa é a forma correta de desempenhar nosso dever em consciência de Krishna, o qual é o único que nos pode ajudar a agir em yoga. Arjun é um governante e, como tal, ele participa da instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Está dito no Vishnu Purana que todo o propósito do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais é satisfazer Vishnu. Então a ideia é essa, né? Todo mundo viver para satisfazer Deus. Ninguém deve satisfazer-se a si mesmo, como é a regra no mundo material, mas sim satisfazer Krishna. Assim, a menos que se satisfaça a Krishna, não se pode observar corretamente os princípios do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Indiretamente, Arjun foi aconselhado a agir como Krishna lhe falou. Então, todo mundo, né, é aconselhado a agir como Krishna quer. Krishna exige isso, né? E se a pessoa quer se dar bem, tem que fazer isso aí. Então, esse sistema criado por Krishna é perfeito e completo. E se for usado de forma correta, vai levar todo mundo à perfeição. Todo mundo vai viver alegremente, feliz, sem problemas. É nesse mundo mesmo. Esse mundo pode se tornar perfeito e completo. Não, na verdade ele já é completo e perfeito. A gente só não tem consciência disso, né? É só os países, o mundo, os governos, as pessoas seguirem esse sistema de castas que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, onde todos vivem e agem para o prazer de Deus, aí vai dar certo. Fora isso, vai continuar sendo uma sociedade de cães e gatos, uns brigando com os outros. É assim, né? Você vê aí o jornal, os noticiários, cães e gatos, né? Um querendo tomar o que é do outro, um querendo desafiar o outro, um fala uma coisa, outro fala outra, um manda, outro desmanda, né? Parece casa da sogra, né? Não, é pior. É casa de cães e gatos, país de cães e gatos. Por quê? Porque não tem o centro. O centro é Deus, Krishna. Se colocar Deus no centro da democracia, não, quase que eu não consigo falar democracia, é demoniocracia. Se colocar Krishna no centro da democracia, a democracia presta. Se colocar Krishna no centro do comunismo, o comunismo presta. Se colocar no monarquismo, né, na monarquia, presta. Senão não presta, senão vai continuar sendo civilização de cães e gatos como acontece no mundo inteiro. Essa é a visão das escrituras védicas. De quem sou eu para discordar, né, Bimala? Tá bom, já parei de falar. Todo conhecimento, então, e todo mundo vai praticar essa yoga da estabilidade mental, a yoga verdadeira. Não vai ser enganado, não vai ser enganado e vai controlar a mente e os sentidos. Os seis sentidos que vivem perturbados e perturbando. Com essa yoga, a pessoa vive a estabilidade mental aqui e agora. Não importa a posição que ela esteja na vida ou tenha na vida. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É, já está passando aí, ó. Pode olhar aí que já está passando. Aí você clica aí que você encontra várias opções do Bhagavad Gita para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Se não achar o link, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Já clica aí, já cliquei aqui. Já abriu, já apareceu a coleção Shrimadbhagavatam, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, é todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Encomenda um também, um, dois, três, uma caixa, e aí você empresta, vende, aluga, ou então dia 25 esquece por aí. É, uma caixa é muito, então divide com alguém, de dois, três, se junta aí com algumas pessoas, compre uma caixa de livros aí e aproveite, né, esse mês de maratona e ajude aí os devotos a espalhar o conhecimento sobre Deus. Krishna fala que quem espalha o conhecimento do Bhagavad Gita se torna para ele a pessoa mais querida. E ele falou, e Krishna falou, que nunca houve, nunca haverá ninguém mais querido para ele do que a pessoa que faz isso, que espalha o conhecimento do Bhagavad Gita por aí. Tá bom, já parei de falar, Bima. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos fazer o convite mais uma vez, né? Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br E na segunda linha está passando o link Agenda. Você clica aí, procura o endereço mais próximo de você, faz contato, pergunta se o festival acontece no sábado ou no domingo, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Pergunta que horas começa e se está aberto ao público, né? Que essa história de abre e fecha aí, ó. Um lugar, tem lugar que está abrindo, tem lugar que está fechando, então faz contato antes, né? Pergunta dia, se é no sábado, se é no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser, né? Para cantar, dançar, comer e beber e praticar essa yoga aí da estabilidade mental, que é, se pratica alegremente, cantando e dançando, comendo e bebendo. Essa yoga é a mais perfeita que existe, a maior de todas, a mais elevada de todas, porque qualquer um pode praticar em qualquer lugar, em qualquer hora. Tá bom, já parei de falar. Que mais que eu ia fazer? Você me corta. Ah, ler o Shrimad Bhagavatam. Então vamos lá. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Já colocou esse mantra lá na agenda, Bimla? Ainda não. Por quê? Ah, tá decidindo aonde vai colocar. Tanta coisa pra... Coloca lá mantra. Mantra antes de ler o Shrimad Bhagavatam. Vai pensando aí. Tá, vai pensando aí que eu vou tentar ler aqui. Não, deixa pra lá, meu. Não quero mais nem pensar nisso. Já tá doendo minha cabeça aqui. Ai, não é fácil não, viu? Krishna Balarama, nada, que cruz pesada. Depois o culpado sou eu. Sempre o culpado sou eu. Então estamos lendo o canto 4, capítulo 25. Se eu não me engano, é isso mesmo. Canto 4, capítulo 25, descrição das características do rei Puranjana. Paramos aqui nesse verso onde o grande sábio Narada disse: ó governante dos cidadãos, meu querido rei, por favor, vê no céu aqueles animais que tens sacrificado sem compaixão e sem misericórdia na arena de sacrifício. Uma vez que o sacrifício de animais é recomendado nos Vedas, existem sacrifícios de animais em quase todos os rituais religiosos. Contudo, ninguém deve contentar-se simplesmente com matar animais de acordo com as orientações das escrituras. Deve-se transcender as cerimônias ritualísticas e procurar entender a verdade real, que é o propósito da vida. Narada Muni quis instruir o rei sobre o verdadeiro propósito da vida e despertar um espírito de renúncia em seu coração. O conhecimento e o espírito de renúncia, Jnana Vairagya, constituem a meta última da vida. Sem conhecimento, ninguém pode desapegar-se do gozo material, e sem desapegar-se do gozo material, ninguém pode avançar transcendentalmente. Tá vendo? Sem conhecimento, ninguém pode desapegar-se do gozo material. E sem desapegar-se do gozo material, ninguém pode avançar espiritualmente. Isso aqui é uma máxima, Bimo. Quer amar a Deus, mas quer amar o mundo também. Não dá, né? Ou você ama a Deus ou ama o mundo. Os mestres falam a mesma coisa. As pessoas comuns geralmente ocupam-se em gozo dos sentidos. Só quer saber de gozar a vida, desfrutar, né? Né, Bimala? Só quer saber de desfrutar. As pessoas comuns geralmente ocupam-se em gozo dos sentidos, os carnes, né, Bimala? Para ou que estão prontos a cometer muitas atividades pecaminosas. O sacrifício de animais nada mais é do que uma dessas atividades pecaminosas. Consequentemente, através de seu poder místico, eu pensei que era um ponto e uma vírgula, é porque tem hora que o escaneamento fica meio embaçado, né? O sacrifício, não estou reclamando não, Bimala, é melhor esse do que nada. O sacrifício de animais nada mais é que uma dessas atividades pecaminosas. Consequentemente, através de seu poder místico, Narada Muni mostrou ao rei Pratinabarrishat os animais mortos que ele sacrificara. Todos esses animais estão aguardando tua morte para poderem vingar-se dos danos que lhe causaste. Depois que morreres, eles raivosamente trespassarão teu corpo com chifres de ferro. Com certeza isso aqui é mais um inferno, mais um tipo de inferno para os reis, os governantes. Desculpem. Narada Muni queria chamar a atenção do rei Pratinabarrishat para o excesso de matança de animais em sacrifício. As escrituras dizem que matando animais num sacrifício, imediatamente os promovemos a nascimento humano. Do mesmo modo, matando os seus inimigos num campo de batalha, os governantes que lutam por uma causa justa elevam-se aos planetas celestiais após a morte. O Mano Sanhita afirma que é dever do rei matar um assassino para que este não sofra por seus crimes em sua próxima vida. Os governantes deveriam fazer isso, né? Os governantes, tá, gente? É dever dos governantes. O Mano Sanhita afirma que é dever do rei matar um assassino para que este não sofra por seus crimes em sua próxima vida. Com base nesta compreensão, Narada Muni adverte o rei que os animais mortos por ele em sacrifícios aguardam a hora de sua morte para se vingar. Narada Muni não está se contradizendo aqui. Narada Muni queria convencer o rei de que o excesso de sacrifício animal é arriscado, porque tão logo haja um pequeno erro na realização de tal sacrifício, o animal abatido pode não ser promovido. Pode não ser promovido à forma de vida humana. E deu errado, né? Aí, meu amigo, deu errado, o cara se revolta, né? Consequentemente, o realizador do sacrifício será responsável pela morte do animal, assim como o assassino é responsável por matar outro homem. Quando os animais são mortos em matadouros, seis pessoas ligadas à matança são responsáveis pelo crime. A pessoa... Esse aqui... Ficou traíbima. Quando os animais são mortos em matadouros, seis pessoas ligadas à matança são responsáveis pelo crime. A pessoa que dá permissão para matar... A quadrilha, né? A gente costuma falar aqui, a quadrilha inteira vai se ferrar, né? A pessoa que dá permissão para matar, a pessoa que mata, a pessoa que ajuda, a pessoa que compra a carne, geralmente são as mulheres, né? As mulheres, dá um quilo de carne aí. A pessoa que cozinha a carne e a pessoa que come, todas ficam envolvidas na matança. Tá vendo? Narada Muni queria chamar a quadrilha inteira dança, né? Dança, depois não sabe porque sofre. Narada Muni queria chamar a atenção do rei para este fato. Assim, a matança de animais não é encorajada nem sequer em sacrifícios. Vou printar isso aqui, Bimala. Comedores de carne, quadrilha. Quadrilha. Depois vê, quadrilha dos comedores de carne. Desculpem. Tá, vou contar. Calma, tô descendo a página aqui. A este respeito, desejo narrar uma antiga história ligada ao caráter de um rei chamado Purandjana. Por favor, procura ouvir-me com muita atenção. O grande sábio Narada Muni voltou-se para outro tópico, a história do rei Purandjana. Esta nada mais é que a história do rei Pratinabarrishad contada de maneira diferente. Em outras palavras, é uma alegoria. A palavra Purandjana significa aquele que desfruta dentro do corpo. Os próximos capítulos explicam isto claramente. Uma vez que pessoas ocupadas em atividades materiais gostam de ouvir histórias de atividades materiais, Narada Muni voltou-se para os tópicos do rei Purandjana, que não é outro senão o rei Pratinabarrishad. Narada Muni não desaprovou diretamente o valor de realizar sacrifícios em que são sacrificados animais. O senhor Buda, contudo, rejeitou. Diretamente qualquer sacrifício de animais. É porque Buda, Krishna, quando veio como Buda, negou os Vedas, né? Mas tem, tudo tem uma história, né? Srila Jayadeva Goswami afirma que a palavra Shruti Jatan indica que nos Vedas se recomenda o sacrifício de animais. Mas o senhor Buda negou diretamente a autoridade védica a fim de fazer cessar os sacrifícios de animais. Consequentemente, os seguidores dos Vedas não aceitam o senhor Buda. Por não aceitar a autoridade dos Vedas, o senhor Buda é tido como agnóstico ou ateu. Agora você imagina a religião inventada por Buda, né? Se o próprio Buda é tido como agnóstico e ateu, então por aí você tem uma ideia, né? Por quê? Porque ele rejeitou os Vedas, ele não aceitou a autoridade dos Vedas. É, muita gente não sabe disso, né, Bíblia? Bom, muita gente não sabe de nada. Eu vou printar isso aqui, Bíblia. Depois fica perdido lá. Ah, é melhor que nada, né? Pelo menos a gente tentou, né? Então, por não aceitar a autoridade dos Vedas, o senhor Buda é tido como agnóstico ou ateu. O grande sábio Narada não quis desacreditar a autoridade dos Vedas, mas quis mostrar ao rei Pratinabarrishad que o caminho de Karmakanda é muito difícil e arriscado. As pessoas tolas aceitam o difícil caminho de Karmakanda em busca do gozo dos sentidos. E aqueles que estão muitíssimos apegados ao gozo dos sentidos chamam-se mudas, patifes, que também, Buda também é traduzido como tolos. É muito difícil um muda, um patife ou um tolo entender a meta última da vida. Enquanto propagamos o movimento para a consciência de Krishna, realmente vemos que muitas pessoas não se sentem atraídas porque são patifes, ocupados em atividades frutíferas. Afirma-se que... Prabhupada cita aqui um verso em sânscrito e explica que caso se dê boas instruções a um patife tolo, aqui Prabhupada usou as duas palavras, ele só faz ficar irado e voltar-se contra as instruções ao invés de aproveitar-se delas. Uma vez que Narada Muni sabia disso muito bem, ele instruiu o rei indiretamente, narrando-lhe a história de toda a sua vida. Para usar um brinco ou anel de nariz, de ouro ou diamante, é preciso furar a orelha ou o nariz. Essa dor, suportada em nome do gozo dos sentidos, é suportada no caminho de Karmakanda, o caminho de atividades fruitivas. Se alguém deseja gozar de algo no futuro, precisa tolerar incômodos no presente. Se quer se tornar milionário no futuro e gozar de suas riquezas, precisa trabalhar muito arduamente no presente para acumular dinheiro. Isto é karma candia. Aqueles que estão muitíssimo apegados a semelhante caminho submetem-se ao risco, custe o que custar. Naradamuni quis mostrar ao rei Pratinabharishat como alguém deve submeter-se a grandes tribulações e misérias para poder ocupar-se em atividades frutíferas. Aquele que é muitíssimo apegado a atividades materiais chama-se Vishai. O Vishai é um desfrutador de Vishaya, que significa comer, dormir, acasalar-se e defender-se. É o que todo animal faz, né? Narada Muni indica indiretamente através da história do rei Purandjana que comer, dormir, acasalar-se e defender-se são atividades incômodas e arriscadas. A palavra Itihasam, história, e Puratana antiga, tá, vamos parar aqui, Bima. Vamos parar aqui, porque vai começar outro ponto da explicação e nós não vamos cortar no meio. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples. Ele está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Livros de Prabhupada, está passando aí. Se você não achar, fale com a gente passa o link para você, tá? Livros de Prabhupada, clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, terceiro canto. Você clica aí que já aparecem os vários livros que já estão impressos e disponíveis dessa coleção. Já são, acho que seis. Acho que já são seis livros, Bimo. É. Seis, sete. É, você já clica aí, já encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua... Ou então encomenda um, dois livros. Você pode comprar todos juntos ou separados. Você clica aí, né? Já encomenda a sua, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Calma, estou chegando lá. Onde a gente estava, hein? Eu acho que... Onde... Ah, tá. Krishna estava falando com o sacerdote Brahmana, Bimala. Ele disse, por que sou a super-alma dos seres vivos, sentado no coração de todos? Eu observo as atividades de todos em cada estágio e ordem devida. Sem levar em conta em qual estágio a pessoa está dentro, Quando eu vejo que alguém está dedicado seriamente e sinceramente em cumprir os deveres ordenados pelo Mestre Espiritual, e assim dedica sua vida ao serviço do Mestre Espiritual, essa pessoa se torna a mais querida por mim. No que diz respeito à vida de estudante celibatário, se a pessoa puder continuar a vida de celibatário sob a direção de um Mestre Espiritual, isso é extremamente bom. Mas se na vida de celibatário alguém sente impulsos sexuais, então ele tem que deixar o seu Mestre Espiritual depois de satisfazê-lo de acordo com o desejo do Mestre. De acordo com o sistema védico, um presente é oferecido ao Mestre Espiritual que é chamado de Guru Dakshina. Então o discípulo deve adotar a vida de casado e aceitar uma esposa de acordo com ritos religiosos. Não obedece à autoridade, vai ter que obedecer a uma mulher. Tá, já parei de falar. Essas instruções dadas pelo Senhor Krishna enquanto falava com seu amigo, tente continuar celibatário, celibatária, você vai evitar montanhas de problemas. Essas instruções dadas pelo Senhor Krishna enquanto falava com seu amigo sacerdote Brahmana erudito são muito boas como guia da sociedade humana. Um sistema de civilização humana que não promove o sistema de castas, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, é nada mais do que sociedade animal polida. Prática de vida sexual entre um homem ou mulher que vive solteiro nunca é aceita na sociedade humana. Um homem deve seguir estritamente os princípios da vida de celibatário ou, com a permissão do mestre espiritual, deve se casar. Vida de solteiro com sexo ilícito é vida animal. Para os animais não existe nenhuma instituição matrimonial. Os animais não se casam. Se bem que agora estão fazendo isso artificialmente, né, Bimala? Os espertalhões estão tomando dinheiro dos trouxas, né? Tá, já parei de falar. Fazendo casamento de cachorro com cachorro. Por enquanto, né? O cachorro se casando. É mais uma forma de ganhar dinheiro, né? Mas o cachorro não está sabendo nem o que está acontecendo, né? A sociedade moderna não se destina à satisfação da vida, da missão da vida humana. A missão da vida humana é ir de volta ao lar, de volta ao Supremo. Para cumprir essa missão, o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais deve ser seguido. Quando o sistema é seguido rigidamente e conscientemente, satisfaz essa missão da vida. Mas como nós já falamos, né, o sistema é perfeito, mas se for usado de forma errada, não tem como dar certo. Quando é seguido indiretamente, sem a guia de ordem superior, quando esse sistema é seguido indiretamente, sem a guia de ordem superior, simplesmente cria uma condição de perturbação na sociedade humana e não há paz nem prosperidade. Se usa o sistema perfeito de forma errada, só traz perturbação, dá tudo errado, né? Não tem como dar certo. Tudo que você usa de forma errada, dá errado. Krishna continuou a falar com seu amigo sacerdote Brahma. Meu querido amigo, eu acho que você lembra das nossas atividades durante os dias quando nós vivíamos como estudantes. Você pode lembrar uma vez que nós fomos coletar lenha na floresta pela ordem da esposa de nosso mestre? Enquanto pegávamos a madeira seca, por acaso entramos na floresta densa e ficamos perdidos. Aconteceu uma tempestade de poeira inesperada e depois nuvens e relâmpagos no céu e o som explosivo do trovão. Então veio o pôr do sol e nós estávamos perdidos na selva escura. Depois disso houve uma tempestade severa, todo o solo estava inundado com água e nós não conseguíamos trilhar o caminho para retornar a casa de nosso mestre espiritual. Você deve lembrar que a tempestade pesada não era realmente uma tempestade, sim um tipo de devastação. Por causa da tempestade de areia e chuva pesada, nós começamos a nos sentir muito aflitos, e em qualquer direção que fôssemos, ficávamos perdidos. Nessa condição de angústia, nós demos as mãos um ao outro e tentamos encontrar o nosso caminho de saída. Passamos a noite inteira dessa forma, e na manhã cedo, quando nossa ausência foi percebida por nosso mestre espiritual, ele mandou os seus outros discípulos para nos procurar. Ele também veio com eles, e quando nos encontraram na selva, eles nos acharam muito aflitos. Com muita compaixão, nosso mestre espiritual disse: "Meus queridos meninos, é maravilhoso que vocês sofreram um transtorno tão grande por mim. Todos gostam de cuidar do seu corpo como a primeira consideração, mas vocês são tão bons e fiéis a seu mestre que, sem se importarem com confortos corpóreos, vocês passaram por tanto sofrimento por mim. Eu também estou feliz de ver que discípulos fidedignos iguais a vocês se submetem a qualquer tipo de sofrimento para a satisfação do mestre espiritual. Esse é o caminho para um discípulo fidedigno se tornar livre da sua dívida com o mestre espiritual. É dever do discípulo dedicar a sua vida ao serviço do mestre espiritual. Meus queridos melhores dos duas vezes nascidos, eu estou grandemente satisfeito com sua ação e eu os abençoo. Que todos os seus desejos e ambições sejam satisfeitos. Que a compreensão dos Vedas que vocês aprenderam de mim sempre continue a permanecer em suas memórias, para que em cada momento vocês possam lembrar os ensinamentos dos Vedas e citarem suas instruções sem dificuldade. Assim, vocês nunca ficarão desapontados nesta vida ou nas próximas." E Krishna continuou: "Meu querido amigo, você deve lembrar que muitos desses incidentes ocorreram enquanto nós estávamos na casa de nosso mestre espiritual. Nós dois pudemos realizar que, sem as bênçãos do mestre espiritual, ninguém pode ser feliz. Pela misericórdia do mestre espiritual e por suas bênçãos, a pessoa pode alcançar paz e prosperidade e ser capaz de satisfazer a missão da vida humana." Ao ouvir isso, o sacerdote Brahmana erudito respondeu: "Meu querido Krishna, você é o Supremo Senhor e o Supremo Mestre Espiritual de todos. E desde que eu fui afortunado bastante para viver com você na casa de nosso Mestre Espiritual, penso que eu não tenho mais nada a fazer em matéria dos deveres prescritos védicos. Meu querido Senhor Krishna, os hinos védicos, cerimônias ritualísticas e atividades religiosas e todas as outras necessidades para a perfeição da vida humana, inclusive desenvolvimento econômico, prazer sensual e liberação, são todas derivadas de uma fonte, sua personalidade suprema. Todos os diferentes processos de vida são ultimamente destinados para a compreensão de sua personalidade. Em outras palavras, são diferentes partes de sua forma transcendental. E mesmo assim, você atuou no papel de um estudante e viveu com a gente na casa do mestre espiritual. Isso significa que você adotou todos esses passatempos para o seu prazer somente. Senão, não haveria necessidade de você atuar no papel de um ser humano comum." Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 79 de Krishna, o encontro do Senhor Krishna com Sudama, o sacerdote Brahmana. E no próximo programa a gente vai começar o capítulo 80. O sacerdote Brahmana Sudama é abençoado pelo Senhor Krishna. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo, de graça.